quero dormir. Mas se meus olhos fecham, imagens serão as visões da noite passada, me fazem ter reações de minha culpa. A mina nem sabia de onde veio. Podia até ser na boa, era boa, mas aí culpado sou eu, a camisinha tá aí pra ser usada. Eu digo ruim, às vezes é pior, é isso que vem depois de algumas horas. Volta a cabeça, roda. As paradas que outro dia eu vi no jornal, foto dos manos jogados no hospital. Mal ruim, sem poder sair, a danada é foda, acaba com o cara. Mas imagina onde achar, quem é que está, mandou a cara. A AIDS tá aí, não para, mata. São quatro letras que levam o desastre, a chacina, a matança. Epidemia, correria, continua. Às vezes por dinheiro e outras por prazer de dar a teta. Mais uma trombeta, então suou no céu. População vai morrendo, na frente o ogol se vai indo e vai correndo e vai. Quanto mais rápido ele anda, ou mais gente ele mata. Solução, quem diria, a tal da camisinha. Informação pra quem precisa, irmão, esse é o papel. Eu não dou, dotado da rima, eu não sou imune. Tô muito preocupado e lanço mais um toque aí pra todos os chegados se cuidar, se prevenir. Manos do rap já falou, preste atenção, porque mano, se queres dançar, se queres viver, se queres dançar, valorize você. O doutor de estilo é foda, sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, estancinha livre, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viaja na alegria. O doutor de estilo é foda, sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, estancinha livre, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viaja na energia. Olha o mano, copo cheio, bebe tudo. Que cerveja, pé sujo, ele tá alcoolizado, chapado, virando a pira. O mundo ainda ontem pra de família, hoje beba tudo pá. Um vagabundo amanhã na sarjeta, sujo, esmundo, álcool. Palavra de seis letras, assim como o número da besta. O veneno que o governo coloca na sua mesa, nas mãos inocentes, nossas crianças. Isto é futuro, a paz, a esperança. Garrafas bonitas, mulheres gostosas, escondem o vício, a situação desastrosa. Porque esse é o jogo, a tática, a matemática. Manos morrem nas ruas, cirrose hepática. Essa é minha crítica, pois pra essa droga não existe política. Quem fala sóbrio é ópio, lamentos e lástimas. Ei, bota a mão pra cima, sim, bota a mão pra cima. O doutor de China corta, sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, estasia livre, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. O doutor de China foda, sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, estasia livre, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. Só que fumaça é o que eu mais vejo por aqui. Mas a qualidade do ar já tá difícil, sufoco respirar. Hoje em dia meu pulmão agradece se pá. Não teria muito gás pra te mandar. Devagar no bagulho pra não fugir do esquema. Dos meus não tema, vejo o problema. Dessa pedra que estraga, mata. Come por dentro, joga os manos na calçada. Qualquer quebrada, epidemia de desgraça. Você entra no cachimbo e esquece. Reza pra sair, quero fumar. Vejo uma pá de gente, retrocesso. Ordem e progresso não se tem por aqui. Então fume o que quiser, exploda sem miséria. Quem sabe de você é você e já era. Se mata, mude, só não te ilude. Nicotina também mata a tua saúde. Talvez um pouco mais de oxigênio te ajude. Pó, pedra, fumo, é só consumo. Como pode, vi no antigo homem forte. Comprometa seu futuro, bota pra dentro, droga, morte. Espero que na sequela você tenha sorte. Ninguém dá bola, pra pobre viciado é o que tem. Eu lamento chegado, fica ligado, dou valor a minha cabeça. Eu dou valor a meus irmãos, sangue bom. Corpo e mente andam juntos por aqui. Mas talvez consiga me entender, vê se vê. Seu destino, quem sabe, é você. Põe a mão pra cima. Esse é Flamengo X, nosso guerreiro. Põe a mão pra cima. O doutor de China é foda. O doutor de China é foda. Sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, estasia livre, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. O doutor de China é foda. Sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, estasia livre, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. Cada um faz o que quer. Os caminhos estão na nossa mente. Dinheiro, taro, álcool, pedra. Nosso papel aqui é só o rap, irmão. De verdade, levar informação. Faça o que quiser, vem o que vier. Seu destino, quem sabe, é só você. Mas pense bem, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, a mão assim, bota a mão pra cima. O doutor de Chile é foda, sem camisinha se jogou dentro do colo. É na esquina, êxtase e alívio, vida sendo trilha, pedra na cabeça e viagem na neblina. O doutor de Chile é foda, sem camisinha se jogou dentro do colo. É na esquina, êxtase e alívio, vida sendo trilha, pedra na cabeça e viagem na neblina. Muito amor no coração. Muito obrigado, valeu! Valeu, Porto Alegre! Tamo junto!